Cheirinho de Relva, grande sucesso, abrindo com chave de ouro mais uma edição do Clube do Caipirão, com Dino Franco e Mouraí. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Sejam todos muito bem-vindos, amigos amantes da canção cabocla. É o Clube do Caipirão para todo o Brasil, defendendo a tradição da nossa música regional sertaneja, a música da cultura brasileira. Vamos ouvir Lourenço e Lourival. Essa é antiga, hein, Zé? É de 1975, Despedida. Alô, amigos, aqui quem fala é o Lourenço. Aqui é o Lourival. Nós estamos aqui no programa do nosso grande amigo Luiz Henrique Pelícia, Clube do Caipirão. Triste a gente amar sem ser amado. Pior ainda é ter que dizer adeus. Porém a ti venho dizer muito obrigado pelos momentos que passei ao lado seu. Tenho certeza que não fiz nada de errado. Tentei de tudo para ser feliz contigo. Fiquei sabendo que existe outro ao seu lado. Você me quer somente como seu amigo. Por isso mesmo vou cruzar muitas fronteiras. Pra que ficar o tempo todo te esperando? A nossa estada nesta vida é passageira. Eu mato o tempo enquanto o tempo vai me matando. Despedida com as vozes de cristal Lourenço e Lourival. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. A intenção do nosso programa não é apenas tocar músicas do sertanejo caipira, mas também trazer informações que geralmente ficam de fora em outros programas do mesmo gênero. Com isso, contribuímos para o conhecimento da cultura e da tradição para as novas gerações. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Essa moda que a gente vai ouvir agora também é muito antiga. Ah, é? É da dupla Léo Canhoto e Robertinho, gravada em 1976, A Colheita do Feijão. Meu beijinho, me espere, também não se desespere, logo eu vou lhe buscar. Não sou pra minha querida, você é a minha vida, eu nasci pra lhe adorar. Rezei pra São Benedito, meu feijão está bonito, a lavoura está boa. A colheita não tem castigo, você vem morar comigo para ser minha patroa. Depois da arranca do feijão, você pode me esperar. Depois da arranca do feijão, lhe darei meu coração, com você quero me casar. Depois da arranca do feijão, você pode me esperar. Depois da arranca do feijão, lhe darei meu coração, com você quero me casar. Meu benzinho, me espere, também não se desespere, logo eu vou lhe buscar. Não sofra, minha querida, você é a minha vida, eu nasci pra lhe adorar. Rezei pra São Benedito, meu feijão está bonito, a lavoura está boa. A colheita não tem castigo, você vem morar comigo para ser minha patroa. Depois da arranca do feijão, você pode me esperar. Depois da arranca do feijão, lhe darei meu coração, com você quero me casar. Depois da arranca do feijão, você pode me esperar. Depois da arranca do feijão, lhe darei meu coração, com você quero me casar. A colheita do feijão com os hippies da música sertaneja, Léo Canhoto e Robertinho, de 1976. Ô, modão! Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. A Juju tá ajeitando um cafezinho ali, né, Juju? É verdade. Isso, depois traz um golinho pra nós, beleza? É nóis! Tá, Jô, enquanto a Juju acaba de ajeitar o café, vamos ouvir Zilo e Zalo. Todos que nascem no mundo têm seu destino marcado, assinado. Zé Inácio era negociar com gado. Num transporte a Mato Grosso ele ajustou dois empregados, porque os bois que ele comprava dia a dia aumentava, seu trabalho era dobrado. Zé Inácio, inocente, de nada desconfiava, que aqueles peões estranhos de má fé lhe acompanhava. Pra roubar sua boiada e o dinheiro que levava, e aqueles desordeiros matarão o boiadeiro na hora que repousava. Os dois seguiram viagem cortando aquele estradão. Vamos beber a saúde na primeira povoação. Enquanto um foi buscar pinga, o outro ficou de prantão. Não se esqueça do virado pra nós ficar reforçado e atravessar o sertão. Admirando a boiada, o peão fico a pensar, se eu ficar dono de tudo, mais rico que eu não há. Quando outro foi chegando, ele correu a moitar. com dois tiros bem certeiro liquidou o companheiro que acabava de chegar. Tem um ditado no mundo: quem muito quer nada tem. Quando foi com meu virado, o castigo pra ele vem. Pois estava envenenado e ali morreu também. Hoje aquela boiada no sertão vive alongada e não pertence pra ninguém. Zi Luizalo, boiada perdida, bonita moda de viola das antigas do Zi Luizalo, hein? Ê, modão, essa também faz lembrar, hein, Zé? É verdade. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Levanta o braço direito, companheiro velho Gervásio, na picape número 3. É sinal que tem modão no jeito. Vamos ouvir, é clássico, Cantinho do Céu, com Caçula e Marinheiro. Sei que na vida perdi a minha felicidade. Ficou somente a amargura, paixão, tristeza e saudade. Lá no cantinho do céu, sei que estás me esperando. Aquele alguém que foi meu, por quem eu chorando. À noite, quando eu rezo, eu imploro ao Senhor que lá num cantinho do céu pelo meu amor. Senhor, se pudesse devolver-me aquele amor que junto aos pés do altar pedi uma benção do Senhor. 2 anos somente foi a minha felicidade, e o Senhor para o céu a levou. Hoje eu sigo meu caminho de amargura e espinho, andando e vagando ao léu. Quando o Senhor me chamar, contente Caçula e Marinheiro, de 1965, grande sucesso do nosso cancioneiro pra você aqui no Clube do Caipirão. As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. Um intervalinho rapidinho, a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, transmitido pelas melhores e mais bem conceituadas emissoras de rádio do Brasil. Emissoras que acreditam em nosso projeto e hoje têm a credibilidade de defender os interesses do povo apaixonado pela cultura que tem, que é o nosso povão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição caipira. Luizinho, Limeira e Zezinha, que trio, hein? É verdade. Pedro Feio. Pedro Feio era um violeiro que neste sertão inteiro não tinha mesmo outro igual. Quando pegava no pinho, parecia um passarinho saluçando devagar. Mas por um capricho da natureza, era feio que dava tristeza, por isso vivia aborrecido. Na hora que ele cantava, as moças dele gostavam, mas depois ficava esquecido. Mas Deus, que a tudo prevê, para aquele defeito esconder, fez de Pedro um cantador. E na sua viola querida, chorava a mágoa sentida, disfarçando a sua dor. Pedro Feio recebeu um convite pra cantar na casa de um velho amigo, que essa festa veio dar. Com sua viola afinada, Pedro lá se apresentou. Na sua chegada gritaram: vivo rei dos cantadores. Pedro logo procurou um cantinho pra ficar, sempre com grande receio que dele fosse encaçoar. Quando a madrugada veio, Pedro sentido cantou, e uma cabocla bonita bem perto dele chegou. Pra lhe dizer, por você me apaixonei, ouvindo a sua toada, meu coração entreguei. Dizem que você é feio, mas eu não pude notar. Eu sou cega de nascença, meu amor, de me entregar. Pedro vindo a cabocla, sinto o seu peito tremer. Com carinho abraçou, muito eu gostei de você. Daquele momento em diante, ela não mais separou. Hoje é um casal feliz, eu destino a junto. Modão da dupla Luizinho Limeira, que tinha Rosinha no acordeon. Pedro Feio, aqui no Clube do Caipirão, é só sucesso. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Dentre os grandes sucessos da nossa canção, a música romântica no estilo mariachi, vamos ouvir Pedro Bento e Zé da Estrada, de 1968, Coração de Pedra. Torturando o meu coração, fala mais alto Coração de Pedra com os Amantes da Rancheira, Pedro Bento e Zé da Estrada, de 1976. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Para saber mais do nosso programa, conhecer a equipe, ter mais detalhes do universo sertanejo, da cultura caipira, acesse o nosso portal e fique bem informado. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. Quando o sucesso é obtido, recordar é mais do que preciso. Vamos ouvir Cacique Pajé, Os Reis da Chibatá, de 1983, Conselho de Violeiro. Eu nunca pensei que eu soubesse cantar. Não pude estudar, mas sou educado. Eu era o único filho da casa. O meu trabalho era sempre dobrado. Queria estudar, mas eu não podia. Professor não havia por aqueles lados. O grupo escolar era o cabo da enxada. Com as mãos calejadas assim fui criado. Cheguei a gravar e o povo gostou. Meu disco rodou por todos os estados. Na televisão fui algumas vezes. O meu português não foi reprovado. Com minha letra de origem pura, eu não tinha leitura, mas fui consagrado. De um milagre eu fui concebido. Em ser instruído pra cantar no rádio. Vou dar um conselho para os violeiros. Aos meus companheiros procurem estudar, porque a vida está muito dura. Com boa cultura pode melhorar. Eu tenho um amigo muito inteligente, mas sei que essa gente vai ter que parar. Ou então lutar com mais sacrifício. Não será difícil, você vencerá. Conselho de Violeiro com Cacique Pajé, Os Indião, aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão, você ouve e se emociona. Mais moda, Zé, vamos que vamos. Eli Silva e Zé Goiano, vamos ouvir? Opa. Antes a Juju tá por aqui, ela trouxe um cafezinho, um golinho só, Juju. Aí, ó, cafezinho gostoso, adoçado com rapadura. Ela aprendeu com o velho Gervásio no tempo que o velho era peão, puxar boiada lá no Goiás velho, pro Tocantins, né, velho? Trazia pra Barretos e depois ia lá pro Rio Grande do Sul buscar de novo. Uai, menino. Ê, velho Gervásio, gente boa, viu? Gente boa. Vamos apreciando um café. Quer um gole? Troca ele por uma cachaça. Ah, não. Cachaça uma hora dessa? Que é isso? Esse homem já é louco. Não, não pode, né, Zé? Que homem atrapalhado. Mas fica quieto. Larga a mão, su. Não pode. Não, larga ele na vontade aí. Isso, deixa ele na vontade. E vamos ouvir o Eli Silva e Zé Goiano, de 2005, Lembrança de um Passado. abandono. É triste a gente amar com alguém que já tem dono. Se eu voltasse ao passado, saindo do meu presente, lá na minha mocidade, que já ficou muito ausente, o meu primeiro amor reveria novamente, mudaria meu destino e seria diferente. Só posso rever quem amo entre meus sonhos dourados. Vejo seu rosto risonho na janela do sobrado. Seu sorriso fascinante e seus cabelos cacheados. Vida leva a gente por caminhos diferentes. É como as águas que correm no murmurar tão dolente, chorando na cachoeira por deixar sua nascente. Como o sol da minha vida que se perde no poente. Lembrança de um passado com Eli Silva e Zé Goiano aqui no Clube do Caipirão. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. O gauchinho que a gente vai ouvir agora representou muito bem a música do Rio Grande do Sul. O Caipira do Sul, Teixeirinha, Tropeiro Velho. Sentado à beira do fogo, sentindo o peso da idade, tão triste o velho tropeiro, quase morto de saudade. 80 anos nas costas, sempre lidou com boiada, mas nunca em suas andanças deixou um boi na estrada. Agora não pode mais, seu corpo velho cansado, às vezes fica caducando, começa a gritar com o gado: heira boi, heira boiada! Se assusta e recobra o sentido, de novo fica calado. Este velho de 80 muito pra mim representa. Ouça o meu verso rimado. Tropeiro velho que tanta tristeza esconde o rosto na aba do chapéu, olhos cravados no fogo do chão, olha a fumaça subindo pro céu, quebra de um tapa o teu chapéu na testa, esqueça os teus 80 janeiros, repare os campos, lá vem a boiada pela estrada gritando tropeiro. Tropeiro velho, não levanta os olhos, não tem mais força, é o peso da idade. Está morrendo de tanta saudade. Campeiro Velho, grande sucesso com o Teixeirinha aqui no Clube do Caipirão, defendendo a tradição da nossa moda caipira. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Mais um intervalinho e a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É o Clube do Caipirão trazendo para você o melhor do cancioneiro rural, o melhor da música tradicional, porque sertanejo regional de qualidade é aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Tem mais moda no jeito, daqui a pouquinho tem humor caipira. Hoje o humor caipira é com Geraldinho Nogueira, o Geraldinho de Goiás, hein? Daqui a pouquinho pra você. Porque agora tem Vieira e Vieirinha, Ferro Frio. Eu passei a mão na viola pra fazer uma advertência, falando de cantoria que há grande concorrência. Hoje o violeiro se aplica pra poder cantar na ciência. Deve só se prevenir, vai cantando moda de ofensa. O violeiro de São Paulo fizeram uma força imensa, o querer e não poder, na verdade é uma doença. Vencer não me vence mesmo, tão teimando é de imprudência. Estão batendo em ferro frio, ai, encontrar o resistência. No lugar que eu chego e canto, eu tenho boa audiência. Eu canto é pra divertir, não procuro mais querer. Eu nunca arriei bandeira por saber cantar na ciência. Quem comigo irá deixar, ai, de certo é porque não pensa. Eu já estou velho, cansado, mas tenho inteligência. Tem gente fazendo truque para me jogar na prensa, mas nada disso me abala, pra nós não faz diferença. Muitos a banca o campeão, ai, estando na minha ausência. Ferro Frio com Vieira e Vieirinha é raridade sertaneja aqui do nosso programa. Clube do Caipirão é tradição caipira. Revirando os guardados na discoteca, encontramos Tião Carreiro e Pardinho, de 1964. Vamos ouvir Casa Branca da Serra. Na Casa Branca da Serra, lugar que eu fui residente, vou-me embora dessa terra, aqui vou viver ausente. Mas antes de ir, eu quero que todos fiquem cientes de um amorzinho que eu tinha, tem um outro pretendente. É duro a gente gostar de quem não gosta da gente. Ai, ai, de quem não gosta da gente. Ai, ai. Nosso amor de tantos anos acabou tão de repente, neste golpe tão doído, franqueza, fiquei doente. Pra esquecer o nosso amor, vou pra lugar diferente, passar de braço na rua com outro na minha frente. Você faz por um capricho, sabendo que a gente sente. Ai, ai, sabendo que a gente sente, ai, ai. Nosso amor foi como um vento que passou tão de repente. O teu sagrado fingido é o que não me sai da mente. Você foi a minha flor, mas em forma de serpente. Meu retrato colorido guardarei eternamente. Eu sou como a flor do campo que não tem seu pretendente. Ai, ai, que não tem seu pretendente. Ai, ai. Agora eu acabei de crer que o amor é uma semente que semelha o sofrimento dentro do peito da gente. Embora a voz não me queira, mas te quero eternamente. Quem dizer que o amor não dói, franqueza, digo que mente. O desprezo de um amor não há coração que aguente. Ai, ai, não há coração que aguente. Ai, ai. Casa Branca da Serra com Tião Carreiro e Pardinho, de 1964. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Muito obrigado mais uma vez a você, companheiro, amigo, amante da cultura caipira, da tradição sertaneja, do cancioneiro brasileiro. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de rádio. É uma satisfação imensa estar aqui junto com vocês, ouvindo estes grandes sucessos da nossa canção cabocla. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Dom Divino, vamos ouvir com Ronaldo Viola e João Carvalho. É com a força do onipotente que eu ponteio a viola junto ao coração. Ele me deu esta voz, este peito, pra cantar bonito com afinação. Também me deu o privilégio de ganhar aplausos da multidão. E para escrever os meus versos, o criador do universo, me deu também inspiração. Isso é dom divino. Por esse mundo eu vivo a cantar. Somente Deus tem força e poder. Se Ele quiser fazer minha viola parar. Assim eu vou cumprindo minha sina, ponteando a viola, sentindo emoção. Em cada acorde da minha poesia, dueta comigo o som do sertão. O povo é quem faz o sucesso e aplaude a beleza da minha canção. Feliz eu canto apaixonado por ter o povo do meu lado e Deus me dando proteção. Isso é dom divino. Por esse mundo eu vivo a cantar. Somente Deus tem força e poder. Se Ele quiser fazer minha viola parar. Ronaldo Viola e João Carvalho, Dom Divino, modão aqui no nosso programa. Ei, saudade! Você está ouvindo Clube do Caipirão. Tá no jeito Zico e Zeca Luquinha, é isso? Vamos ouvir então a melhor laçada. Tem um cavalo tordilho, tratado no milho, tem peito de aço. Quando eu entro na cidade, eu deixo saudade no lugar que passo. Do couro de um boi birrento, tirei quatro pentos e trancei um laço. O cipó não arrebenta, o matungo aguenta os piados por baixo. Fui serpeão de boiadeiro de um fazendeiro. Ganhando muitos cruzeiros, logo meu dinheiro fui guardando os maços. Pra pegar mestiz farisco, minha vida risco, mas não embaraço. Eu sou peão corajoso, se o boi for teimoso, eu pego de braço. Patrão era um botão, viúva no cacho. Mostrava delicadeza, essa grande beleza com desembaraço. Um dia essa malvada, ao descer a escada de um lindo terraço, encostou-me seu rostinho e com muito carinho me pediu um abraço. Daquele dia em diante, esse lindo semblante me trouxe o fracasso. Lasei muitas vacas isca, mas essa mestiça me embramou no laço. Pedi ela em casamento, no consentimento velho disse eu faço. Foi a melhor laçada que das emboscadas trouxe o cacho.

às 2 da manhã. O Canal 2, Data Midnight Jungle. Curte mais de 200 BPMs. Durante 2 horas sem parar. Midnight Jungle. Para entrares em grande na tua noite de domingo. Da meia-noite às 2 da manhã. No Canal 2 da Antena 1. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Meu amigo e minha amiga que ligou o rádio agora, você está ouvindo um dos maiores programas sertanejos raiz do rádio. É o Clube do Caipirão, que tem como principal objetivo defender a tradição cultural da nossa terra, defender a bandeira da cultura caipira. Clube do Caipirão é tradição caipira. Para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio. Vamos ouvir juntos o Humor Caipira. É hora do Humor Caipira com Geraldinho Nogueira e Hamilton Carneiro num trecho do show Trova, Prosa e Viola. Vamos ouvir o Causo da Namoradinha. Agora, no Clube do Caipirão, Humor Caipira. Moço, você já rirou numa folia assim pra você ver o tanto que é bom? Ih, rapaz, quando você topa assim uma companheirama ranchada mesmo, é um trem bom demais, né? Ih, menino, se você acompanhar um, você não perde mais, menino. Não, que aí todo ano. É uma festa das melhores. É. Deixa esses meninos cantar essa folia aí, rapaz. Eu lembrei de um passado, faz muito tempo, no tempo de um moleque, mas eu vou principiar o trem do começo. Tá bom. Então, nessa época, rapaz, lá morava um vizinho lá perto, criou uma menina muito jeitosa, bonitinha. E aí, rapaz, e era vizinha assim pertinho, nós encontrava a miudinha ali todo dia. Uma hora ela estava lá em casa, outra hora nós ia lá, era aquele rolo ali. Então eu garrei engandelar ela. Olha só. E ela deu de inclinar pra minha banda também. E aquela amizade foi sempre aumentando, rapaz. Aquela confiança, aquilo nós topava miudinho assim pros caminhos. E deu até, rapaz, que nós pegou a breganhar uns arroxos. E quando eu nessa posição, eu fiquei com medo, porque nesse tempo o trem era perigoso mesmo. O trem não podia facilitar, não. E aí, porque eu tinha uma outra, rapaz, que eu zelava dela pra casamento mesmo. Era um tipo que ia dar um mulheraço mesmo pra azurra. E aí, eu... fiquei com medo da outra ficar sabendo daquele rolo meu e de estrangular minha ideia. Aí eu apertei e pedi o casamento, nós marcou ele assim com uns dias pouco e casei e mudei pra longe. Aí eu arrumei lá um recurso com um fazendeiro longe, fiz um ranchinho lá numa invernada e mudei. Mas e agora nós vai custar encontrar, ela esquece disso. Aí tô pra lá, rapaz, depois de uns 7 ou 8 meses por aí, um dia eu tava lá mesmo mexendo ali pro terreiro, quando ela chegou lá no meu rancho. Ih, rapaz. Menino, quando eu vi ela chegando, eu já fiquei assim meio veaco, mas essa moleca veio, veio buscar uma mais querença aqui. E aí eu fiquei arisco, assim, assuntando ali pro terreiro. Quando eu escutei a prosinha dela lá com a mulher, aí eu vi que ela foi fazer uma visita mesmo. Aí eu fui lá pra dentro também, fiquei satisfeito com aquela visita. Aí sentei lá atrás, assim, num banquinho. E a mulher deu na tenda de coar um café. Pô, pôs a caçarolinha lá na fornainha e pegou aquelas outras quiçaças e falou pra ela, ó, eu vou lá na guardinha lavar os trem e você atira o fogo aí pra nós. E a fornainha baixinha. Olha esses cachozinhos mesmo. É, nós ficou só nós dois lá. Quando ela pegou no cantinho da fornalha, que ela moigou pra soprar o fogo, rapaz. É, aqui a muniçãozinha de verdade tá muito regrada. Quando ela moigou, ela sungou uma perninha no meu rumo, assim. Tô sentado pra trás, quando eu vi que ele tem aimu no meu rumo, aí eu já fiquei meio afadigado com aquilo. Não queria olhar, mas o zói queria. Eu pelejava para olhar para outra banda, mas o zói queria ver aquilo. Aí eu fui ficando com fogo curto de olhar aquilo, menino. Fui ficando sufocado. E pelejando para ver se eu tolerava aquilo. Aí uma hora a menina, a paciência mingou e eu não atolerei. Rapaz. Eu levantei, estou vim por trás dela e vi o braço pro bar dos trapinhos dela. Fui bulir lá na goelinha dela. E aí eu vim arrastando a mão assim, lerdo para trás, vim arrastando. Quando chegou no bim dela, macinho, eu enzonei um pouquinho e fui arrastando. Quando chegou no embiguinho dela, o embiguinho dela tá fundo, ainda puleguei ele com a ponta dele. E é que eu tava animado, porque ela é quietinha mesmo, e tem mais perto. Quando eu cheguei no subaquinho da perna dela, aí eu garrei em zonar. E eu não sei se eu fiquei meio estorvado ou que ela mudou a ideia de uma hora pra outra, rapaz. Ela firmou na fornainha e me chamou os dois pés no embigo. E tacou eu canuca numa pastilheirinha que tinha atrás. E cuia, coité, debulhou em riba de mim. E eu levantei louco no meio daquela aranzé de imundiça e já fiquei aimado na portinha de sair pra saroba. Mandei, se essa mulher que enredar pra mulher, daqui mesmo eu vou vestir no mundo e não volto mais nunca. E fiquei assuntando. Aí a mulher escutou aquele barulhão e apertou a toalha, ela já vinha. Chegou lá e falou, uai, que barulhão foi aquele que eu escutei? Menina, aí Deus me deu uma de mão, rapaz. Que ela destriou o trem pro outro rumo, falou, não, foi... E eu quis barrei numas latinhas de condição, mas eu já arrumei. E aí, e a mulher acreditou, né? Eu fiquei assim, sem graça lá na salinha do rancho. Mulher coou o café... Deu ela e levou pra mim lá, e eu fiquei ressabiado, assim, de vez em quando ela ainda me olhava lá na sala com aquela carinha lerda, maniado, do E aí, nisso, ela saiu logo, e aí deu, só que nós não topou mais também. Passou muitos anos, há pouco tempo é que nós encontramos. Ela casou e mudou também pra outras bandas. Agora há pouco tempo eu topei com ela num posto de folia. Aí nós já tinha jantado, rezado o terço, e eu cansado. Então, no roteiro das mulheres navegar lá pra bica d'água, tinha um giralzinho assim lá perto, eu encostei lá, tô ali descansando, e o povo tá ali, passando, vai. Quando eu vi, parou aquela veinha diante de mim. Quando ela cruziou que eu conheci, aí eu já falei pra menina, mas é o seu, aí é eu. A mais diferençou muito, né? Virou um taperão descanchelado, nossa senhora. Aí eu garremos na prosa ali. Ali nós foi lembrar daquele tempo que nós era vizinho, topava todo dia. E tampemos na prosa ali. Uma hora ela foi e me perguntou: você ainda é levado daquele jeito, Geraldinho? Aí eu lembrei da maçaroca, rapaz. Aí eu falei: você ainda é coiceira daquele tanto? Aí ela ainda deu um tapa ali e falou: você ainda lembra disso? Falei: eu tenho seu rastro no imbigo até hoje. Quem que esquece, né? Humor Caipira. O caos da namoradinha, grande sucesso do humor caipira aqui no Clube do Caipirão. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. A dupla Liu e Léo, da cidade de Itajubi, foi considerada uma das mais importantes duplas sertanejas do gênero caipira. Eles que começaram influenciados pelos parentes e pela dupla Tonico e Tinoco, começaram em 1957. Gravaram o primeiro sucesso na capital paulista e assim a dupla Liu e Léo continuou firme por muitos anos defendendo a bandeira da música regional sertaneja. Infelizmente, o Liu nos deixou. O Léo segue firme junto com seus irmãos e amigos defendendo a nossa canção. Vamos ouvir Casco de Cavalo com Liu e Léo. Na casa de um cidadão entrei numa sala nobre, ornamentada de cobre, que nem um reino encantado. E um escritório moderno brilhava ouro e metal, a pata de um animal postava também ao lado. Vencido pela surpresa, usei a curiosidade pra saber da realidade. Perguntei meio acanhado, entre pratina e brilhantes, troféu de todos tamanhos. Mas este objeto estranho, qual é o significado? É um passo do destino, é um segredo estampado há muitos anos passados, no tempo de boiadeiro. Eu tinha um cavalo preto que não achou concorrente. Foi um dos maiores presentes que eu ganhei de um fazendeiro. Era um norte-americano, o dono dessas medalhas, que venceu luta e batalha no puro sangue estrangeiro. Mas até hoje ele vive no passado e no presente, lembrança da nossa gente, orgulho dos brasileiros. Corria em qualquer distância esse craque consagrado, campeão de 18 estados, na raia foi pioneiro. Suspendeu o grande prêmio, coisa de muito valor, na lei do computador foi o melhor parelheiro. Depois de tantas façanhas, morreu no peso da idade, mas deixou fama e saudade que corre o país inteiro. Foi um foguete na terra, deixou fama e simpatia, mostrando fotografia na exposição de Chaveiro, pra continuar sua fama, confirmando passando o disco final, ele era sempre o primeiro, pra continuar na lembrança do meu cavalo damasco. Mandei lapidar o casco na forma deste cinzeiro. Liu e Léo, de 1977, Casco de Cavalo. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui, no Clube do Caipirão. Abel e Caim na viola, vamos ouvir Terra Santa. Pra cuidar da minha planta, de longe beirando a estrada, vejo minha namorada, caboclinha delicada, que bem cedinho levanta. Essa linda flor do campo me fascina e me encanta. Pensando em nosso futuro, minha força se agiganta. Minha lavoura este ano não é por conta garganta. Se Deus do céu me ajudar, que a chuva não faltar, minha safra vai lotar meia dúzia de jamanta. Pro fim da Semana Santa, vou matar quatro garrotes, leitoa eu não sei quanta. Vou fazer um empalizado bem coberto de encerado. Vai ter violeiro afamado pra cantar depois da janta. Dela de tão grande me espanta. Vou trazer a moreninha bem pra cá do Rio da Anta. Este é meu sonho de amor. Quando chegar esta flor, tudo vai ter mais valor nessa minha terra santa. Terra Santa, de 1977, Abel e Caim são primos e a gente recorda aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Bom, nós vamos pro intervalo, é rapidinho mesmo e a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Meu compadre, companheiro, minha comadre e grande amiga, estamos aqui no Clube do Caipirão fazendo você matar saudades de um passado tão presente no coração de cada um de nós amantes da cultura caipira. Clube do Caipirão é tradição caipira. Encontro de Poetas, belíssima canção de 1975, o Gervásio sinalizou e a gente vai ouvir agora. Madrugada, um ruído das máquinas possantes bem mais quietas e a cidade menos nervosa, sem muita agitação, fui ouvir a simplicidade de dois poetas que vieram falar de coisas simples lá do meu sertão. Nessa hora, tudo parou. O silêncio foi profundo e, pelo meio dessa floresta de cimento armado, ouvia-se a viola que me calava fundo, falando de saudade do meu sertão amado. Não há lugar igual aqui. A lua faz morada no sertão em que nasci. Um poeta falou de meu passado e também de minha infância, de meu ranchinho, minha antiga moradia. Falou da natureza e de uma porteira velha, onde no Mourão João Pacífico deixou sua poesia. Lá no Mourão esquerdo da porteira, onde encontrei você pra despedir, em uma lembrança minha derradeira, é um versinho que eu nele escrevi. E continuou falando de amor quem amava com firmeza. Falou de Chico Mulato, o maior dos cantador. Falou de sua amada, aquela cabocla Teresa, que todo o sertão conhece por sua história de amor. Há tempo fiz um ranchinho pra minha cabocla morar, pois era ali o nosso ninho, bem longe deste lugar. E falou com emoção, pois falou com tanta mágoa, daquela sua promessa, daquela seca tremenda. Meus olhos não resistindo, caiu mais um pingo d'água. Lembrei de minha boiada, lembrei da minha fazenda. Eu fiz promessa pra que Deus mandasse chuva, pra crescer a minha roça e vingar a criação. Pois veio a seca e matou meu cafezal, matou todo o meu arroz, sapecou todo o algodão. E a madrugada se foi o som da viola. Voltei pro meu gabinete, pronto de enfrentar. Mas Deus, que é sertanejo, a minha mágoa consola. Com meu pedaço de sertão, eu vivo sempre a sonhar. Eu vou dizer com toda sinceridade o que ainda mora no meu coração. Estou vivendo na grandeza da cidade, mas não esqueço meu pedaço de sertão. Encontro de poetas com Biaidino Franco aqui no Clube do Caipirão. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Daqui a pouquinho teremos o poema com Ivan Diniz, o poeta do rodeio. Diálogo com Deus, hein? Daqui a pouquinho. Mas agora tem Casa de Capim com Goiano e Paranaense. Criado no sertão, onde reside a verdade, no meio dos animais, a pequena propriedade. Nada faltava lá em casa, tinha de tudo à vontade. A a família era feliz. Não conhecia a vaidade. Mudamos nossa rotina e trocamos a lamparina pela eletricidade. A chegada da energia foi grande a minha emoção. Comprei logo a geladeira, vídeo e televisão. Despertador digital, microsistema e fogão. Aposentei o meu galo, forno, caipira e violão. Pelo progresso do fato, não vi que eu tinha entrado numa rua contramão. As imagens de conforto que mostravam na telinha, achei que eram verdades, fizeram a cabeça minha. Mudei pra cidade grande, antes vendi o que eu tinha. Tô levando na marmita, ovo, feijão e farinha. A barriga está roncando e eu sonho saboreando um guisado de galinha. Por causa da ignorância, passei a viver assim. As flores da esperança correram no meu jardim. O pesadelo me arrasa, parece que não tem fim. Viver na cidade grande, isto não nasceu pra mim. É uma experiência sem graça, igual colocar-me traça numa casa de capim. Goiano e Paranaense no Clube do Caipirão, Casa de Capim. As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. O Gervásio tá por ali com seu bigodão tomando um tereré na guampa curvada de uma vaca véia. Uai, menino. É. Das mió. Isso, passa pro Luquinha ali. Opa. Ô, Juru, você taca água. Põe um golinho aqui, faz favor. Isso. Aí, ó, tereré também é bom demais, né? Não tem horário. É verdade. Tereré é sempre bem-vindo, seu moço, com água da boa. É nóis. É, vamos aproveitando um tereré. É verdade. Ouvindo moda sertaneja, no jeito canário e passarinho, os gringos. Essa varsa vai pra toda gringaiada. Vamos lá, gaiteiro. Nós somos dois gringos daqueles bem grosso, nascido e criado no meio do mato, criado a bruto em cerveja pejado. Se ficamos forte é por causa do trato, comendo polenta e leite bem gordo, mandioca cozida e bolo de fubá. No cabo da enxada é rancho acudido, quem foi meu patrão é que sabe contar. Vem de madrugada comer chavalida, lutando com a vida, pensando em melhora. Serviço de rocha fazia de tudo, não sobrava tempo nem pra ir à escola. Depois de moço já homem formado, bom de serviço e craque na bola. À noite eu ouvia os programas de rádio e também tocava na nossa viola. Dia pensamos em mudar nossa vida, trocamos a enxada por uma viola. trocamos interior pela capital. Deixamos a família e viemos embora. Já faz muitos anos que a nossa vida é bem divertida, alegre a cantar. Entre os grandes artistas estamos no meio, também pertencemos à classe A. Mas tudo na vida muda de repente. A nossa mudou como a noite pro dia. Deixamos o sertão onde fomos criados. Vivo chorando a nossa família, sempre viajando em asfalto por terra, sempre cantando a semana e domingo. Aos nossos fãs e a todos amigos, aceite o abraço aqui dos dois gringos. Os gringos com canário e passarinho aqui no Clube do Caipirão. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Siga a gente no Twitter, twitter@clubedocaipirão, no Facebook Clube do Caipirão, blog clubedocaipirão.blogspot.com. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Essa moda também é antiga, hein? Fez sucesso, marcou muito. De 1968, Flor do Mato. Meu pingo amigo, me adivinha o meu desejo. Faz tempo que eu não vejo a prenda que eu amo tanto, aquele rostinho santo que mora junto ao regato. Minha linda flor do mato, gaúcha dos meus encantos. Minha viola amiga, companheira de cantiga, de alegria e de tristeza, suas cordas com certeza quebram um silêncio enorme do leito aonde dorme, sonhando minha princesa. No terreiro do seu rancho entra a mata, canto um verso em serenata pra minha prenda querida, que desperta comovida. No leito fica me ouvindo, está chorando e sorrindo, gaúcha da minha vida. Sorrindo ela se levanta, me representa uma santa que aparece na janela. Meu corpo se une a ela num feliz e longo abraço, do tamanho do espaço que passei distante dela. Flor do Mato com Jacó e Jacozinho, os irmãos Amado e Antônio Jacobi cantando aqui no nosso programa. Clube do Caipirão, é a nossa história resumida em músicas. A Filha do Barbeiro, tá no jeito? Então roda pra nós. Numa velha barbearia, um viajante entrou. Enquanto fazia barba, pelo espelheiro notou uma loira encantadora que pela rua passou. E para o velho barbeiro, sorrindo a mão acenou. Nessa hora o viajante para o barbeiro sorriu, foi dizendo: esta loira em meus braços já dormiu. Ainda sinto o calor do seu corpinho macio. Mas o final da história o barbeiro impediu. No pescoço do freguês a navalha foi passando, dizendo: a loira não é quem você está pensando. Essa moça é minha filha, eu sei quem estou criando. Agora vai me provar o que está me falando. Quando o viajante viu seu pescoço em perigo, tremendo e suando frio, disse: calma, meu amigo, nunca conversei com ela, é verdade que eu lhe digo. Foi num sonho que eu vi a sua filha comigo. O barbeiro, acreditando no que dizia o rapaz, como sonhar não é crime, deixou ele ir em paz. Mas se o medo ferisse, tinha ficado sinais. Isto serve de exemplo para quem fala demais. A Filha do Barbeiro com Mococa e Paraíso. Essa é de 1998, em Modão, né, Zé? Ei, ai, ai. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Fala, Zé. Ah, um intervalinho? Beleza, um intervalinho rapidinho, a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, transmitido pelas melhores e mais bem conceituadas emissoras de rádio do Brasil. Emissoras que acreditam em nosso projeto e hoje têm a credibilidade de defender os interesses do povo apaixonado pela cultura que tem, que é o nosso povão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição caipira. Em um programa de músicas caipiras e música sertaneja tradicional, não pode faltar Tonico e Tinoco, a dupla Coração do Brasil. É, essa moda vai lá pro Zeca Pérez, o José Carlos Pérez, o filho do Tinoco, sempre com a gente, né, parceiro? Vamos ouvir a canção Sertão do Laranjinha. Essa música aconteceu em muitas regiões do Brasil e continua acontecendo. Vamos ouvir a gravação? Essa música é de 1945, foi gravada a primeira vez por Tonico Tinoco, mas depois foi regravada em 1960 com uma melhor qualidade. E nós vamos ouvir agora. Francisco Neve tinha muito bom viver, levou cachorrada e arma que podia lhe valer. E o sertão do Laranjinha lá foi ele conhecer. desço lá correndo a chorar e a tremer. Ai, mamãe, vamos embora, se nós não quiser morrer. Que papai ou meus irmãos, ai, mamãe, nem posso crer. Tão na batalha de bugre, é impossível de vencer. Se conter, correu e pegou uma arma pra sua gente defender. Ela pegou a espingarda, manobrando sem saber. Mas parece que o destino veio pra lhe proteger. Cada tiro que ela dava fazia um bugre gemer. No arco de uma peroba fazia os outros ferver. Ela puxou o gatilho, a fumaça nem deixou ver. Ele já se despencou, aí desceu mesmo sem querer. O sinar que fez na terra não vai desaparecer. Saíram bugre a correr. Francisco Neve ferido tava atrás do pé de pé. Ele junto com os defios pra não chegar a morrer. No sertão do Laranjinha até costuma dizer: só por milagre divino é que podia acontecer. Sertão do Laranjinha com a dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco. Clube do Caipirão é tradição caipira. O sertanejo Primas Miranda, tá no jeito, véi? Então sapeca a moda, seu moço. Mas há isto que a cotia, facão lascando o espinho e mato, farejando a caça distante, seguindo imaginária picada, até chegar todo ofegante, frente a frente com a pintada. Sertanejo forte, filho de Bartira, rebe do pão. Desafias a própria morte e dá-me tudo escravador. Agora te hará irmã, mas o Brasil é o teu amor. Agora te hará irmã, mas o Brasil é teu amor. Mas há isto que a cotia, facão lascando o espinho e mato, farejando a caça distante, seguindo imaginária picada, até chegar todo ofegante, frente a frente com a pintada. Sertanejo forte, filho de Badira, Rede Tupã. Desafias a própria morte e dá-lhe tu desbravador. Adoras e era tua irmã, mas o Brasil é o teu amor. Adoras e era tua irmã, mas o Brasil é o teu amor. Primas Miranda, O Sertanejo, grande sucesso fechando a parte musical do Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos refletir juntos com o poeta do rodeio, Ivan Diniz. Diálogo com Deus. Um dia levantei de manhã cedo para assistir o nascer do sol. A beleza da criação divina estava além de qualquer descrição. Enquanto eu assistia, louvei a Deus pelo seu belo trabalho. Sentado lá, senti a presença de Deus comigo. Ele me perguntou: você me ama? Eu respondi: é claro, Deus, você é meu Senhor, é Salvador. Então ele perguntou: se você tivesse alguma dificuldade física, ainda assim me amaria? Eu fiquei perplexo, olhei para meus braços, pernas e para o resto do meu corpo e me perguntei quantas coisas eu não seria capaz de fazer, as coisas que eu dava por certas. E eu respondi: seria difícil, Senhor, mas eu ainda te amaria. Então o Senhor disse: se você fosse cego, ainda assim amaria a minha criação? Como eu poderia amar algo sem a possibilidade de vê-lo? Então eu pensei em todas as pessoas cegas do mundo e quantas delas ainda amam a Deus e sua criação. Então respondi: é difícil pensar nisso, mas eu ainda te amaria. O Senhor então perguntou-me: se você fosse surdo, ainda ouviria a minha palavra? Como poderia ouvir algo sendo surdo? Então eu entendi: ouvir a palavra de Deus não é simplesmente usando os ouvidos, mas os nossos corações. Eu respondi: seria difícil, mas eu ainda ouviria a tua palavra. O Senhor então perguntou: se você fosse mudo, ainda louvaria meu nome? Como poderia louvar sem uma voz? Então me ocorreu: Deus quer que cantemos de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. Não importa como possa parecer, e louvar a Deus não é sempre com uma canção, mas quando somos oprimidos, nos louvamos a Deus com nossas palavras de gratidão. Então eu respondi: embora eu não pudesse fisicamente cantar, eu ainda louvaria teu nome. E o Senhor perguntou: você realmente me ama? Com coragem, forte convicção, eu respondi: seguramente sim, Senhor, eu te amo. Tu és o único e verdadeiro Deus. Eu pensei ter respondido bem, mas então Deus perguntou: então por que pecas? Eu respondi: porque sou apenas humano, não sou perfeito. Então por que em tempos de paz você vagueia ao longe? Porque somente em tempos de problemas você ora com fervor? Sem respostas, somente com lágrimas, o Senhor continuou: por que canta somente nas confraternizações e nos retiros? Por que me busca somente nas horas de adoração? Por que me perguntas coisas tão egoístas? Por que me fazes perguntas tão sem fé? As lágrimas continuam a rolar em minha face. Por que você está com vergonha de mim? Por que você não está espalhando as boas novas? Por que em tempos de opressão você chora outros, quando eu ofereço meu ombro para você chorar nele? Por que cria desculpas quando lhe dou oportunidades de servir em meu nome? Eu tentei responder, mas não havia resposta a ser dada. Você é abençoado com vida. Eu não lhe fiz para que jogaste este presente fora. Eu lhe abençoei com talentos para me servir, mas você continua a se virar. Eu revelei minha palavra a você, mas você não progride em conhecimento. Eu falei com você, mas seus ouvidos estão fechados. Eu mostrei minhas bênçãos, mas seus olhos se voltam para outra direção. Eu lhe mandei servos, mas você se sentou ociosamente enquanto eles eram afastados. Eu ouvi suas orações e respondi a todas elas. Você verdadeiramente me ama? Eu não pude responder. Como eu poderia? Eu estava inacreditavelmente constrangido. Eu não tinha desculpa. O que eu poderia dizer? Quando o meu coração chorou e as lágrimas brotaram, eu disse: por favor, perdoe-me, Senhor. Eu não sou digno de ser seu filho. O Senhor respondeu: esta é minha graça, minha crença. Eu perguntei: então por que continuas a me perdoar? Por que me amas tanto? O Senhor respondeu: porque você é minha criação, você é minha criança. Eu nunca te abandonarei. Quando você chorar, eu terei compaixão e chorarei com você. Quando você estiver alegre, eu vou rir com você. Quando você estiver desanimado, eu te encorajarei. Quando você cair, eu vou te levantar. Quando você estiver cansado, eu te carregarei. Eu estarei com você até o final dos tempos e te amarei para sempre. Eu jamais chorava daquela maneira antes. Como pude ser tão frio? Como pude ter magoado Deus como fiz? Eu perguntei a Deus: quanto me amas? Então o Senhor esticou seu braço e eu vi suas mãos com enormes buracos sangrentos. Logo curvei meus pés de Jesus Cristo, meu Salvador, e pela primeira vez eu orei verdadeiramente, dizendo assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não existe oração maior que essa. Clube do Caipirão. Diálogo com Deus, com o poeta do rodeio Ivan Diniz, goiano da cidade de Rio Verde, parceiro do nosso programa. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Não há tempo pra mais nada, sinaliza a nossa produtora Dona Juju. Confirma do outro lado, companheiro Zé Luquinha. O nosso programa está terminando, mas a programação aqui da rádio continua. Mais informações do mundo sertanejo em nosso portal. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. Repico berrante, véi Gerbásio, reúne a tropa aí, companheiros Aluquinha, Juju já abriu a porteira, vambora, seu moço! Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um Clube do Caipirão, que teve na sonoplastia o meu irmão, companheiro Zé Luquinha, junto com o velho Gerbásio, a assessoria e produção da Dona Juju. Em nome de toda a nossa equipe, eu, Luiz Henrique Pelícia, agradeço você pelo carinho da sintonia e audiência em mais uma edição do Clube do Caipirão. Fique com Deus, uma ótima semana e até mais! Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for. Você ouviu programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Pra te ver em outros braços, eu prefiro o abandono. Teus carinhos não são meus, teu amor tem outro dom. A te ver em outros braços, eu prefiro o abandono. Teus carinhos não são meus, teu amor tem outro dono. Tchau, tchau, tchau, amor. Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for.